dentes como o sol. Eu abraço quente ao meu lençol. O tempo não passa sem você. Puxo que custar, te espero. Quando te encontrar, só quero passar a vida inteira pra te amar. Onde a vida me levar, eu vou. Queira sempre ter você, amor. Não importa seja onde for. Tudo que você sente ao me ter, também sinta amor como você. E o resto o tempo vai dizer. Nosso chamego é bom demais, adoro amor que a gente faz. Você é especial, amor vira um carnaval. Você é nota 10, não tem igual. Tu quer me ter, tu vai me ter, que eu também tô como você. O nosso amor pede bis, planta morte sem raiz. O bom mesmo é amar e ser feliz. Repertório atualizado, atualiza esse pendrive, menino. Traçado, 13 suplementos. Rick, meu parceiro, tamo junto. Que pô. Quem sabe canta na gente assim, mano. Se bora. E onde a vida me levar, eu vou. Querer sempre ter você, amor. Não importa seja onde for. Tudo que você sente ao me ter, também sinto amor como você. E o resto do tempo vai dizer. Nosso chamego é bom demais, adoro amor que a gente faz. Com você é especial, amor vira um carnaval. Com você nota 10, não tem igual. Se quer me ter, tu vai me ter, que eu também tô como você. O nosso amor tá de pis, planta morre sem raiz. O bom mesmo é amar e ser feliz. Nosso chamego é bom demais, adoro amor que a gente faz. Você é especial, amor vira um carnaval. Você é nota 10, não tem igual. Tu quer me ter, tu vai me ter, que eu também tô como você. O nosso amor pede bis, planta morte sem raiz. O bom mesmo é amar e ser feliz. Puxa! É. Que swing gostoso esse, viu? Andrelinho e Rafael ao vivo. Pra comer água, desce uma pra gente aí, garçom. Vamos beber, menino. É Andrelinho e Rafael. Olha os meninos de portaria, hein.